Ô, Rafael, você fez curso pra tocar mal desse jeito? Puta que pariu, hein? Guardei, pronto. Começou? Começou? Aê! É isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Não. Pera, acho que é o primeiro. Ajusta, ajusta. Calma, é o primeiro, é o primeiro. Parar a gravação. É isso, errou aí, produção. Onde é que nós. Vai pra parar aqui? Eita, rapaz, onde que clica? Aperta o botão, mãe, na tela. Isso, não tem pause. Não tem pause. Não tem pause. Não, mãe, não é, não é na minha tela, é na sua tela, mãe. Para, aí não. É isso mesmo, tá começando o primeiro Buraco Negro. Buraco Negro é um podcast que foi criado pra ser isso mesmo, né? Ser um buraco negro. Cara, nem a gente sabe o que a gente tá fazendo da vida, então a gente vai falar merda aqui, é bem isso. E eu tenho certeza que você também não sabe o que tá fazendo a sua. Então vem pra esse buraco negro que a gente vai descobrir onde que vai parar. Isso aí. Isso aí. Lugar nenhum. Eu acho que é melhor a gente começar se apresentando, né? Pra galera pelo menos saber de quem é a voz de cada um aqui. Porque eu tô vendo três gordos na minha frente. Ah, que mentira. Mas a galera não consegue ver. Tem gordo, então você tá cego. Vixe, agora fodeu. Mas você tá olhando pro lado, olha pra cá, ó. Pra cá. Outro lado. Pra cá, pro outro lado. Bom, vamos lá. Eu sou o Jonathan, todo mundo me conhece como Jopa. Eu não sei se vai ter gente escutando aí que conhece nós. Não sei se minha mãe vai estar escutando isso, provavelmente só ela vai estar escutando. Tem as vós, vó também conta. Isso aí, vai. Vó também sempre escuta. A vó pode ser surda, mas ela escuta. Eu baixei Spotify pra minha prima também. Ela disse que vai cobrar R$50 só. Vamos lá, aproveitando você aí, se apresente. Olá, pessoas de boa índole. Aqui é o Rafael. Nossa, muito prazer. Vida. E os cuzão? Não, desculpa, não, pra você. Sempre tem... Ô, louco. Segura, me segura. Segura. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando. Estamos aí, né, pela primeira vez, cagando regra e passando vergonha na internet. Vamos ver o que essa porra vai dar. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael e bora começar esse projeto aí de podcast. Caio, você paga o próximo lanche. Eu falei que ele ia bater primeiro. Pois não, era a coxinha que a gente tava. Só que tá os gordos aí, é só discutir comigo. Começou não, muito. O Ministério da Saúde recomenda, não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! A gente vai ter um quadro aqui, vai ser corriqueiro no nosso podcast. De que cada um vai trazer aí alguma experiência que teve na semana. Que ah, você lembrou essa semana. Acho que teve uma experiência na sua vida, na né? Vida. Pode ser na sua vida. Você pode ter tido uma experiência com 5 anos de idade e quer relembrar ela agora e quer recomendar ela pra todas as pessoas aqui presentes e que também estão nos ouvindo. Experiência de 5 anos de idade, muito bom. Arrancar um dente. Foi sempre, sempre muito interessante. Vamos lá, Caio. Qual que é a recomendação da semana que você tem pra gente? Vamos lá, ó. Tô terminando o quinto livro da série da Crônicas de Gelo e Fogo. Famoso Game of Thrones da HBO. Peraí. Antes de começar essa recomendação... sempre quando você escutar o seguinte barulho. Isso é um sinal. Não, eu tô com o gemidão do zap. Toda vez que você escutar o gemidão do zap. É pra você ficar ligeiro, seu filho da puta. Você fica ligeiro que a vida é assim, rapaz. Ela te pega no pulo. Você acha que tá tudo certo? Achou errado, otário? Sempre quando você escutar esse aviso sonoro. Spoiler, cuidado, temos spoiler. Quer dizer que a recomendação da semana vai conter algum tipo de spoiler que você não quer tomar, né? Então, vai lá, Caio. Muito bom, vamos lá. Por que eu recomendo os 5 livros ao contrário? Tipo assim, muita gente acha que só assistir a série já basta. Se você gostou da série, que, né, eu acho que... o mundo inteiro, se você ainda não assistiu a série, você é um bosta. O que você tá fazendo na sua vida? Você tem que começar a assistir esse negócio. Aproveita que tá todo mundo assistindo. Leia o livro porque é totalmente diferente. A história, os rumos das histórias são diferentes. Então, se você gostou muito da série, é uma experiência muito boa você começar a ler os livros. São uma chaproca de mais de 900 páginas. Só que, né, você arruma um tempo aí, nada que daqui 5 anos você não termina 5 livros por ano. Não, não, isso aí, lê um por ano, vai lendo, acho que você lê 2 páginas por dia, deve dar 1 ano aí. Mas não sei. Essas 900 páginas tem figurinha no meio, né? Tem, tem, tudo figurinha pra colorir, liga os pontos cima da Mônica. George R. R. Martin escreve muito bem, é muito legal. E vamos aí, estamos esperando o 6º livro, né? Espero que ele não morra antes de terminar essa história. Eu tenho certeza de 2 coisas na vida. A primeira é que ele não lança o 6º livro esse ano. Nossa. E a segunda é que no final do ano tem especial do Roberto Carlos. Não, mas vai lançar o livro sim. Se tudo der certo, em 2015 ele lança. Feliz ano novo 2018, é nóis. Estamos aí na atividade esperando o livro. Então assim, a recomendação. Se você gosta da série, começa a ler os livros. Porque as histórias tá muito mais foda que a série. Esquece a 7ª temporada de Bio. Cagou. Cagou demais. Ih, tá cagando lá. Nem que ele falou. Cagando regra. Se você gostou da 7ª temporada, você está errado. Não, não estou errado. Isso gostou, aí, gostou da 7ª temporada? Gostou errado, otário. Exatamente essa é a minha recomendação. Eu queria recomendar o canal incrível que todo mundo tá fazendo referência, tá usando como até mesmo meme, que é o Choque de Cultura. Solta a abertura aí, Simone! Cara, esses... Eu não sei de onde esses caras surgiram. Não sei, mano, se esses caras são na internet, ator. São os achados do eu ano. Eu não sei, cara. Eu acho que eles são amigos do Jacaré. são 4 retardados, mais ou menos igual nós aqui, gravando esse podcast. Que eles falam sobre a cultura pop, comentam sobre trailers, sobre qualquer merda que acontece, e de uma maneira única, eu jamais vi isso na internet. Você acha que você já viu de tudo, você achou errado, tá? E comentando sobre a maior obra-prima do cinema, né? Velozes e Furiosos, aí, meu Deus do céu. Isso é só para os amantes da 7ª arte, claro. É lógico. Porque Star Wars é nada mais, nada menos do que Velozes e Furiosos no espaço. Exato, exato. E Harry Potter sem Harry Potter não é Harry Potter. Rafael, qual a recomendação de semana sua? Olha, gente, a recomendação que eu tenho é muito simples. Pra você, que quer ser tem um diferencial aí com a galera, é pra um desenvolvimento melhor, com lidar com pessoas, bem simples. É, como fazer amigos... Ou bipos... Essa a gente tem que contar, velho. Os bipos. Bipo. Vai ficar pra... Não é possível. Vergonha, história de vergonha. Os amigos. Os amigos todos assistindo, que bosta. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é incrível. Dá pra você usar no dia a dia facilmente. E digamos que é até transformador, porque são coisas simples que a gente deixa passar. E se aplicada no dia a dia, o resultado é de imediato. Então, pra você que é ansioso, cara, e quer mudar, quer ser reconhecido de certa forma, lê esse livrinho aí, muito simples, fácil, não tem 900 páginas, só que também não tem pontinhos para colorir, meu amigo. E essa aí é uma ótima recomendação pra agora começo de 2018, né, Rafa? Exato. Porque a galera agora sempre começa o ano, né, com as promessas de ano novo, né, começa, só que aí vai ver final do ano, não fez porra nenhuma. E é uma ótima atitude pra você ter aí pra você começar 2018 com o pé direito e vai que vai. E eu deixo até uma pergunta pra você. O que te impediu de cumprir esses votos de começo de ano? Hã? Pinga, muita pinga no ano novo. Certeza, isso, claro. Comida pra cacete. Não, cara, é muito comida. Bom. Pros amantes da 7ª arte aí, eu vou trazer um filme de 2017 que muita gente já deve ter ouvido falar ou até assistido, que é o filme Mãe... Pai. Neto, Neto. Não vai dar! Você vai procurar, você vai colocar, se você colocar só mãe no Google, você não vai achar. Você vai colocar mãe, ponto de exclamação, filme. Por favor, seja específico. Seja específico. Ou então você coloca moda. É. Moda. Moda. Que é um filme, cara, não dá nem pra falar que é um filme, é uma experiência totalmente diferente, que... O seu mundinho vai se abalar. Você coloca. O filme não é tudo o que ele mostra, é reflexivo. É, a gente demorou 16 dias pra entender só a primeira cena. 16 dias. 16 dias sem fazer nada, preso num quarto. É, se você assistir com 10 pessoas, as 10, cada uma vai entender uma parte do filme. E se as 10 não conversar, vai ficar, alguém vai ficar faltando entender alguma parte, porque cada um vai prestar atenção numa parte do filme. E estamos cagando regra, hein? O filme é bom sim, porra. Já tá avisando, esquece as críticas. Se você não negativas. Achou bom, some daqui, meu. Some daqui, meu. Isso aí, vamos lá pro nosso episódio hoje, que a gente vai falar sobre histórias de terror. Pra começar esse nosso episódio piloto, pensei em nada mais, nada menos, que a gente falar sobre histórias de terror. Quem não tem, né? Aquele filho da puta que parece que vive na atividade paranormal. Vendeu a alma pro Satanás. Mas não, certeza. Você pedir pro cara tirar... Certeza, filho da puta, você deve andar com a manga, até no pulso, essa porra. Porque deve estar com cheio de corrente no braço. São as histórias do famoso quem tem cu tem medo. É, são essas, é a força do cagaço, o cramunhão. Já até arrepiei aqui. Já tá arrepiado? Arrepiou o copo. Tá ligado quando você vai dormir na casa do amigo ou então do primo? Aí dá meia-noite, a tia manda: não, vamos todo mundo dormir? Vamos. Aí você parava, ficava todo mundo no quarto. Aí vem aquele seu primo, filho de uma puta, e começa: não, que teve um dia que eu vi um fantasma aí, ó. O cara saiu do banheiro aí. E qualquer hora ele vem. Aí vem um outro primo, filha da puta, e puxa o seu pé. Bem na hora, e você se caga no meio do quarto. Essa história pode ter sido verdadeira, pode, mas ninguém vai saber. Nunca saberá. O pior, que o mais engraçado dessas histórias, tipo, todo mundo sempre começa a contar a história, é 3 horas da madrugada, né? O sonho também acontece sempre 3 horas da madrugada. Tudo. Real, real. Que vamos tem lá. Nas 3 horas, hein? O que é? Não sei. Reza a lenda aí que é a hora que o Caio dá o cu. Filha da puta. Vamos lá. É, Rafael, fiquei sabendo aí que você tem uma história muito interessante para nos contar. Bem tranquila essa daqui. Não passa uma laranja, mas é bem tranquilo. É, teve uma noite... Não passa uma laranja. Cara, tá bem... Moleque tá desmatado. Tá benzado aí. Um colírio, né? Tá bem utilizado, tô utilizando bem. Pra dar uma cirurgia de esfíncter, reconstrução de esfíncter. Que negócio, tem é pausado, né? Se tem é pausado. O cara vai soltar um peido... Você faz aquele... Cara, isso aí não tem que voltar. Vamos lá, volta. Bom, como a gente tava conversando, lembrando desses momentos arrepilantes, aconteceu outra vez um fato, há muito tempo atrás, numa casa que eu morava, no meu quarto tinha uma cama e uma beliche. Entre o espaço de uma cama a outra, tinha uma poltrona. Cada um de sua cama ali, onde eu e meus irmãos dormia, ficava facilmente visível, praticamente do lado. E certa noite, eu acordei de madrugada, cara. Só abri o olho e olhei pro lado. Foi um susto. Na hora que eu olhei, eu voltei pro canto da parede. Eu vi uma senhora sentada ali. Tá maluco? Real. Eu vi. Ela tava entre a cama e a beliche. Então, entre esse vão aí, existia a poltrona. Ela tava sentada. E tinha uma senhora sentada. Sentada. A sorte é que ela tava. A poltrona tava virada pra beliche. E meus irmãos estavam dormindo. Eu olhei e voltei. Pum. Eu sei que eu fiquei. Pelo menos na minha mente, foi bastante tempo com o olho fechado. Não foi um vulto, né? Você realmente... Não, tava sentado, não foi algo. Tipo, olhei e falei, o quê? E voltei. Pelo menos 1 segundo e meio, 2 segundos deu. Eu fiquei ali um tempo, eu falei, e pensava em levantar toda hora. Pra ir chamar meu pai, minha mãe, alguma coisa. Mas foi um momento que tava paralisado, congelado. Até que depois de algum tempo, pra mim, na minha cabeça, foi muito tempo, eu dei um pulo da cama e já encontrava já do lado da cabeceira da cama dos meus pais. Mas tipo, você foi correr. Corri. Cheguei lá, do jeito que eu cheguei assim, a minha mãe, que era a primeira, ela já acordou com assustada. O que foi? Porque foi um choque do jeito que eu cheguei. Fui correndo. Aí eu falei que vi alguém lá no sofá, na poltrona. Aí já acende a luz tudo, já foi dando um momento de alívio. Opa, meu pai levantou, acendeu a luz, já era. Ó, meu pai levantou, super seguro. Seu pai devia estar se cagando. De um jeito fenomenal. É porque a criança tem essa, né? Pinta o pai como se fosse o super-herói. O cara vai levantar. Acordou e falou assim, moleque filha da puta, se vira, deixa o capeta lá. deixar o moleque com o demônio e agora eu que tenho que resolver essa pica agora. Mostra o terço pra ele, que é um cara de Constantine, cacete. Aí levantou tudo e não viu nada de anormal. Demorei um pouco pra dormir, minha mãe ficou lá do lado e tal. Pô, 12 anos, só vou ter que ficar aqui do seu lado pra você dormir, só que só eu sei o que eu vi. Ela ficou brava, vamos ver. É, ficou tipo, nossa, vou ter que ficar aqui pra você dormir. Tipo, que saco. É, exato, ela tava cansada, queria dormir na cama dela de boa. Aí, enfim, eu peguei no sono, ok e tal. E nesse dia, depois do almoço, a gente descobriu que teve vários problemas no bairro. Um deles foi como quando uma policial tentou se matar com um tiro na barriga. Caralho. Nessa noite, teve um assalto também dentro do bairro. Teve um problema também com uma recém-nascida que saíram de madrugada às pressas. Uhum. E, eu, na verdade, eu só descobri na hora do almoço o da policial que tentou se matar. Uhum. Aí, depois, por um amigo em comum, no dia seguinte, a gente descobriu esses outros dois fatos. Aí, por segurança, eu preferi não procurar mais fatos parecidos dessa noite. É, quem procura sempre acha, né? Justamente por saber disso, eu nem procurei mais. Se alguém ia falar, não, me fala daqui pra frente. Depois, não quero saber outro de dia, ontem. Outro dia. Mas foi uma coisa marcante. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Caio, você tem uma história assim, né? Que você viu alguém sentado numa cadeira, não tem uma parada assim? Até hoje. Ah, tipo, não sei. Quando você é moleque, você... Toda vez que você olha pro escuro, você já fica com cagaço, né? E quando você tá com gás, você começa a ver coisa. Minha história é a seguinte, tipo, eu era moleque e tal. Na verdade, eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu sei que faz muito tempo já. A gente sempre bota a média de 10 anos, que você já tem uma consciência maior. Eu boto uma média de... É, na verdade, pra falar que foi ontem, né? Mas continua. Foi ontem. Tava em casa de boa, tava escovando o dente no banheiro antes de dormir e tal, não sei o quê. Da hora que eu tava saindo do banheiro, eu vi uma pessoa correndo por causa da minha irmã. Eu falei assim, caramba, é a minha irmã, né? Tá ligado quando você vê a pessoa correndo, só que você vê tão rápido, você vê tipo o vulto. Uhum. Tipo, o vulto ficou parado, assim. Tipo, um braço e uma perna correndo, sabe? Pra entrando dentro do quarto. Eu falei assim, cacete, correndo agora, né? Que coisa idiota. Aí, a porta do quarto da minha irmã dá bem na frente da cozinha. Aí eu passei na frente assim e olhei pro quarto dela, tudo apagado. Eu falei, Júlia? Daí ela falou da cozinha. Ela falou, oi, Caio. Daí eu virei pro outro lado. Eu falei, meu Deus. Júlia, pelo amor de Deus, fala que você tava no seu quarto. Ela, não, eu tava aqui na cozinha. O que, que você viu? Eu falei, nada não. Fica na paz aí, não vi nada. Daí beleza, já fiquei cabreiro que se trem, né? Falei, puta, mano, vi o vulto. Quando você é moleque, você acha que você vai morrer, né? Fui dormir e tal, tava dormindo. Não sei se eu sonhei até hoje, porque eu geralmente não deixo a janela aberta. E nesse dia, como tava as cortinas estavam fechadas, a janela tinha ficado aberta. Então tava ventando pra cacete, sabe? Quando venta e as cortinas... Então eu não sei se eu acordei, se eu tava dormindo, o que aconteceu. Que eu acordei de madrugada. Sabe quando tá só a luz da fonte do computador também, que dá uma iluminada? Uhum. Tipo a luz do ar-condicionado e tal. Então tava, tipo, levemente iluminado. E não tava me mexendo assim, tá ligado? E eu jurava que eu tinha visto uma pessoa na minha frente, uma menina assim, tipo, cabelo longo também, tipo, mais ou menos a idade da minha irmã. Eu não sei disso até hoje, né, mano? Eu acho que eu vi alguma coisa, eu sonhei, mas, assim, eu nunca mais vi nada. Tem pessoas que falam que enxergam, que eu nunca fui assim, mas eu acredito que eu seja um pouco sensitivo pro lance de energia e tudo mais. E, tipo, tava uma energia pesada do cacete. Só que eu não fiquei com medo, eu fui perceber, tipo, no outro dia. Que eu acordei de madrugada e falei assim, o que a minha irmã tá fazendo no meu quarto de madrugada, 3:30 da manhã? Não faz sentido. Fui perguntar pra ela, falei, Ju, você entrou no meu quarto, você foi pegar alguma coisa? Ah, não, falei, tá bom. Nunca mais conversamos sobre isso, mas tipo, depois dos 10 anos foi o primeiro contato, né? E eu sempre fui de ter muito sonho bizarro, velho. Quando eu tenho meus pesadelos, que eu acho que eu leio, e eu gosto de ler livros de terror, Stephen King e tudo mais, então minha mente é imaginativa pra cacete, né? Eu me cago sozinho. Então os meus pesadelos são os mais bizarros possíveis. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O Caio contando aí a primeira experiência, eu vou contar a última que eu tive, mais recente. Pra galera aí que já tá acostumado com podcast, provavelmente todo mundo tava esperando aí o lançamento do episódio novo do Nerdcast de RPG. E aquela ladainha toda que todo mundo conhece, deu meia-noite, todo mundo achou que ia baixar, aí deu meia-noite e o Jovem Nerd mandou stories falando que teve que corrigir um erro no áudio de última hora. Tô esperando, beleza, devia ser uma meia-noite e meia, quase uma hora ali. Aí eu tava quase pegando no sono, e nisso eu tava deitado na minha cama com tudo desligado, tudo apagado, e só tava o ar-condicionado ligado. Minha cama fica com os meus pés de frente pra porta. Eu consigo olhar se alguém entrar na porta. Aí nisso, com tudo apagado, eu olhando pro teto, eu tava escutando algum vídeo do YouTube, só não tava olhando pra tela do celular. Descansando, no caso. É, quase dormindo. Aí eu vejo a porta do quarto abrir. Abriu a porta. Como tava tudo escuro, aí eu não consegui enxergar se tinha alguém ou alguma coisa na porta. Como o Jopa, que é o meu irmão, ele também tava esperando naquele dia. Aí eu falei, beleza, ele deve ter vindo no quarto perguntar se eu consegui baixar o Nerdcast. Mas só que eu não tive a iniciativa de, tipo, responder a pessoa que tava aberta. Eu simplesmente fiquei quieto, fingindo que estava dormindo. Abriu a porta do quarto, eu fiquei encarando aonde a porta deveria estar. E você consegue perceber se tem alguém, a presença de algum corpo do seu lado, próximo de você, a pessoa consegue perceber. Mas só que eu não percebi ninguém entrando. Provavelmente o que abriu a porta estava parado na porta, olhando para dentro do quarto. E nisso ficou alguns segundos a porta aberta e fechou de volta. Aí começa o processo lógico. Ok, vamos pensar na probabilidade maior. Provavelmente era o Jonathan abrindo a porta. Mas assim, ela fechou total. Fechou, voltou pro estado que eu tinha deixado antes. Logo depois que a porta fechou, eu senti alguma presença muito forte. Pra galera que já assistiu o desenho, sabe que quando o cara quer demonstrar força e os outros mais fracos, eles sentem como se fosse a gravidade aumentando. A gravidade fica mais pesada, que é como se representasse a força do cara. O cara é tão forte que a presença dele força você. O exemplo universal é Dragon Ball, né? Quando o Vegeta vai treinar lá naquela cápsula que a Bulma faz e aumenta a gravidade em 50%. Sala da gravidade. Aumentou a gravidade no meu quarto. Eu senti tudo fazendo força pra baixo. Eu não conseguia levantar nada, eu só consegui virar a cabeça pro lado da parede, rezei. Porque a única coisa que passava pela minha mente é que tinha alguma presença maligna ali, que tava ali perto. Aí aconteceu mais coisa bizarra logo em seguida. Que nisso, provavelmente foi a hora que eu realmente caí no sono, eu percebi que tinha um colar comigo. Um colar. Eu lembro, eu tenho a imagem do colar fresca na minha mente. Como se fosse aqueles medalhões egípcios. Relíquia do milênio. Não, porque ele era tipo uma chapa só de ouro. Uma chapa de ouro que ficava na frente debaixo do queixo, né? Eu falei, caramba, é esse colar que tá trazendo essa presença. Eu simplesmente levantei, fui até o meu armário, abri, puxei a primeira gaveta que tinha no armário, tirei o colar do pescoço, joguei no armário, fechei. E deitei de novo e falei, beleza, agora tá bem. Foda-se. Larguei um colar. Aí, no segundo depois que eu deitei e falei, tá tudo bem? Eu falei, pera, eu não tenho um colar de ouro. Não, se eu tivesse um colar de ouro desse, eu já tinha vendido pra pagar minhas contas. Aí que eu me dei conta, caralho, eu tô sonhando. Aí eu acordei. Essa é a maior brisa, quando você sabe que você sonho, está sonhando. Você se dá conta que você tá sonhando. Minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Eu não tenho problemas com sonho, né? É igual a galera já contou. Mas eu tenho experiências, vamos dizer assim, tanto quanto reais, com acampamentos. E nós aqui somos católicos e frequentamos uma igreja que tem acampamentos destinados a jovens. E eu tô nessa vida já desde 2010. E nessa vida de acampamento já me deparei 3 vezes com situações que você fala que é de filme, que é coisa que não existe. Que, assim, se existir, tipo, já existiu num tempo passado e não existe mais hoje. E eu vou contar a mais recente, que é a que me perturba até hoje, de certa forma. Que é um bagulho, tipo, inexplicável mesmo. E no acampamento, né, por ser um acampamento, você se dorme em barracas aqui. Fui deitar na barraca tudo, já tinha acabado meio tarde. Aí deitei na barraca, tipo, lembro que tava frio pra caramba e ainda por cima tava meio... Tava molhado, mas sabe quando você tá calor, sua roupa fica um pouquinho molhada, você já, tipo, já é o suficiente pra... Dar aquele calafrio. Isso, pra dar aquele calafrio. Então foi mais ou menos isso aí. E tava muito frio mesmo. E eu comecei a ficar com calafrios. Aí que eu escuto, tipo, aquelas risadas de filme... Aquelas risadas e gritos de filme. Na hora, tipo assim, eu lembro que eu tava encolhido meio com o lado direito do corpo pro chão. Tipo, já peguei, tipo, meio que tirando a coberta da parte de cima do meu. Da parte do meu peito, assim, já, tipo, virei pra cima assim, já virei, tipo, com o olho regalado. E falei, mei, será que eu escutei esse bagulho? Aí tinha mais 2 pessoas dormindo comigo na barraca. O menino, ele não tinha chego ainda. E o outro já tava deitado. Aí, tipo, aí nem se eu olhei pra ele pro lado. Mesma cara de desespero. Aí eu olhei pra ele, na hora que eu olho pra ele pro lado, tipo assim, ele tá com o olho regalado olhando pra mim também. Tipo, nós dois assim, falando, caralho, velho. Se você escutou e eu escutei, a gente não tá louco, não tem como ser sono. Eu só perguntei pra ele, você escutou? Aí ele balançou a cabeça. Eu falei, velho, vamos dormir, velho, não tem o que a gente fazer. Tipo assim, se a gente tá num lugar desse, a gente sabe que essas coisas existem. Então, sabe que o capiroto existe, toda capiroto e sua companhia existe, né? Então, vamos dormir aí que, infelizmente, não tem o que a gente fazer mais. Aí eu lembro que a gente, tipo assim, parou, tipo, ficou aqueles 2 minutinhos parado ali refletindo sobre o que tinha acabado de acontecer. Aí a gente escutou a risada, tipo, risada... não, antes foi um grito. Só que agora a gente escutou uma risada. A gente escutou a risada, velho. Nossa, aquela risada ficou me perturbando tipo uns 10 dias. Eu lembro que uma semana depois do acampamento, fui na casa de uma amiga minha ver filme. Eles colocaram um filme tipo relacionado a essas coisas, tipo, de exorcismo, essas bagaças, tipo... Terrorzão bruto. Eu não me senti bem, tipo, falei, não, gente, ó, tipo, dei uma desculpa qualquer, falei, não, tô com mau sono, vou embora. Só de ver aquela cena ali, passava todo o filme na minha cabeça e tava me consumindo demais. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Na onde eu morava, o costume da gente era... O costume do nosso círculo de amizade era se encontrar na frente da minha casa. Porque a localização dela é entre as 2 ruas mais movimentadas do bairro. Então era o point. Deu tal hora, pá, 9 horas da noite, os caras lá ainda. E outra vez a gente tava tomando tera, ficamos até mais tarde nesse dia. Deu umas 11 horas, meia-noite, um dos nossos amigos que foi no lanche começou a descer a rua correndo, uma rua que a gente conseguia ver de casa, né? Ele desceu e virou a direita que seria sentido da minha casa, e veio correndo. E dava pra ver que ele tava muito assustado, muito assustado. Ele falou, meu, tem uma mulher de branco deitada atrás do gol. Porque na frente de casa era um terreno enorme, enorme. E era um campo pequeno, com um golzinho, e o outro um campo muito grande com medidas oficiais. Aí a gente tinha toda essa visão na frente de casa. Pelo fato de estar à noite, obviamente a gente não conseguia enxergar lá no gol que já era do outro lado. Um que era próximo da calçada, a gente tinha a luz do poste, que iluminava um pouco. Só que no outro gol lá, que seria do adversário, já tava no escuro, um breu. Aí ficou todo mundo naquela, e aí, vamos lá ver, cara? Ué, não, pelo amor de Deus, cara, eu vi, por isso que eu desci correndo, que não sei o quê. Aí a gente foi andando até o meio de campo. A gente notou que tinha alguma coisa lá. Só que pelo fato de estar muito escuro, não houve uma explicação lógica. Tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Voltou todo mundo num tiro. Cagaço das crianças. Não, vamos! Volta! Tem alguma coisa ali, volta! Deu merda! Ó, queria fazer uma nota agora que nessa gravação começou a chover e tá ventando pra caralho. E eu já estou começando a ficar com um leve cagaço, mas continue. vamos lá, vamos continuar. É, só adendo de pra curiosidade mesmo, eu me encontro na mesma situação que o Diogo. Tem medozinho ou não? Aí, próximo de casa, na esquina, tinha uma moça que ela era muito louca. Muito louca. É, eles eram uma família bem mais humilde. Só que ela... Rapaz, ela pegou, viu aquele movimento na frente de casa, tal, não sei o que. Aí ela foi lá. O que, que foi que vocês estão gritando aí? Aí a gente explicou. Ela falou, eu converso com esse tipo de coisa, eu tô indo lá então. Nossa, eu converso com esse tipo de coisa, sai de reto, Satanás. E, não, na hora que ela falou isso, ela já começou a se dirigir sozinha pro golzão lá no escuro, cara. É. Ninguém falou nada. Ah, a gente explicou pra ela, não, isso daqui, ele viu, não sei o que. Ah, eu converso com esse tipo de coisa. Pum, foi. Foda-se. Você tá na frente da casa do teu amigo, à noite, embaixo de um poste, porque se encontrava bem na divisa da casa, assim, um poste. Duas árvores, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. E à sua frente, um terreno plano, onde tinha dois campos. Um campo era pequeno, que era do golzinho, de golzinho, né? E o outro campo, que era do tamanho de um campo oficial mesmo. Esse do oficial, um dos gols ficava próximo da calçada. Então você conseguiria enxergar. Agora, o outro gol, que seria do adversário, já tava bem no escuro. E você não enxergava nada. Não dava pra ver nada, né? É, essa cena eu só imagino dois tipos de situação. Vocês estão do lado do campo, o golzinho que supostamente teria alguém tá do outro lado do campo, tá de noite escuro pra caralho. E certeza que o campo era numa baixada, tinha uma certa névoa que você não conseguia ver nada da frente pra frente do meio do campo. Eu tenho certeza que era essa cena. É, mais ou menos isso, pô. Quase que chega lá o Jack Sparrow no seu navio, velho. Enfim, essa moça começou a andar direta e sozinha em direção ao gol no escuro. Rapaz, pum, sumiu do meio de campo pra frente. A gente já não enxergava mais nada. Meu Deus, ela sumiu, cara. Caralho, liga pra polícia. Você é louco, liga pra polícia? O que a polícia vai fazer? E ficou naquele diálogo, tal. Ela tá vindo. Rapaz. Era ela, a moça de branco. Plot twist! Rapaz, ela viu. Mind blown. David Guetta. Motherfucker. Ela chega calma e tranquila. É que ela tava perdida, ela não sabia pra onde que ir, tava apavorada. Entendi. A gente já conversou. A mulher que falou que não, beleza, eu converso com o demônio todo dia. Foi lá e voltou mais pálida do que... Pálida nada, voltou feliz pelo jeito, aquela vagabunda. Como assim? A gente tava com o cozinho na mão, desculpa o termo. Rapaz, ela chegou numa tranquilidade, na roda ali dos amigos. Ah, parecia que tava meio perdida, só ela tava confusa. E confirmou, a gente não chegou a usar o termo. Na hora que a gente explicou pra ela, falou que era uma pessoa. E ela voltou, falou direta, especificou. Ela. Então, bateu as coisas. Aí, ela pegou, a gente já conversou, parece que ela já se resolveu. A gente tá aí pra ajudar, a gente tá escutando barulho de árvores aqui, né? Folhas, o bagulho tá louco, meu irmão. E ela pegou, deu esse recado pra nós e foi pra casa dela. Beleza, eu vou me esconder aqui. Vocês fiquem aí com o demônio. Se virem com seus demônios. Façam sala para o demônio. Toma bomba aí, já era. Falou. A minha tranquilidade é que o portão da minha casa tava nas minhas costas já. Você não precisava andar. Agora, meus amigos... Falou, galera. Tô entrando aí pra casa. Minha mãe me chamou ali, ó. Não, mas eu fui filha da puta, porque na hora de dar tchau pro meu, falou, cuidado que ela vai te pegar no meio do caminho. Nossa. E entrei correndo pra casa. Não. Eu não Seus sei. Seu amigo tava parecendo um jogador de futebol americano. Abaixa a cabeça e corre as jardas, filho. Tá, chega até chegar na casa dele. Até te dar uma em casa. Teve um que pegou um galho pra ir de olho fechado, batendo pra mim. Não chega. O cara desenvolveu todas as skills pra ser um cego. O problema é se tromba no meio da rua com o pé. É melhor não descobrir o que é, né? Se bate no pezinho com o galho. Não, você não descobriu no que você bateu. Tem alguma coisa, né? É, os moleques cagaram. Não, se cagaram imensamente, rapaz. Ficamos uma semana, 6 horas cada um indo pra sua casa. Nunca mais. E o caminho do lanche mudou. A gente ia pela subida. Ninguém passava mais. Mas ninguém nunca mais jogou bola naquele campo. Pra ver. Vai que vê de novo, né? Aí ia ter que chamar a vizinha lá do canto lá pra lá. Vai lá, fala lá, manda embora. Dispara. Ela vai ficar de intermediário. Eu acho que ela ia ficar rica, né? Começar a cobrar. Tirar os demônios do campinho. Vocês querem jogar bola? Beleza. Vocês vão ter que me dar R$50 pra cada. Imagina nos campeonatos. Ó, você pegou o gol que fica o demônio, hein? Nossa, você quer que eu te ajude? Tire de lá? Você pode ter certeza que ela abriu um campinho só site lá e agora vende a hora lá. Rapaz do céu. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tem uma história de um colega meu. Que ele, mais uma vez, né, uma história de chácara. Lá onde a família dele sempre teve uma casa lá, num lugar aí, não sei onde é. E hoje, atualmente, eles ainda têm esse lugar, só que construíram um monte de coisa em volta desse lugar. Uma espécie de salão em volta da casa que eles construíram, né, pra alugar, pra fazer festa lá pra família, tudo. Porque a casa que eles têm lá no meio, né, vamos dizer assim, que não comportava tudo isso. E a história que eu vou contar acontecia nessa casa do meio. Quando ele era mais novo, a família dele sempre passava lá, quando tinha feriado, alguma coisa, passava lá. Que nem se você vai pra praia aí, você que mora em São Paulo, por exemplo, você desce pra Santos, pro Guarujá aí sempre quando tem um feriadinho. Aqui o pessoal gosta de ir pra chácara, quer sair da casa, que é da cidade, vai pra chácara. E eles foram pra chácara num determinado ano. E o pai dele contava uma história de que tinha uma vez que ele tava dormindo e... Escutou o barulho. Puta barulho da porra. Caralho, vai tomar no cu, velho. Fica mexendo essas coisas. O pai dele escutou um barulho de como se fosse pessoas andando meio que em volta da casa. Porque como era uma casa simples, vamos dizer assim, tipo aquelas casinhas de madeira, tipo assim, era 2, 3 quartos, banheiro, sala e só. E tipo, em volta era tudo mato. Ele escutando barulho de mato, parecia que tinha gente andando no mato, não sei o quê. E cada vez parecia estar mais próximo, tipo, o povo andando, chegando perto. O barulho ficou mais alto. Arrombado! Você vê quem tá mais cagando. Tipo, nós três tomamos susto. A minha vida está na mão de Deus, mas a morte está na caçamba do motorzinho. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Vamos lá, Caio, você falou que tem uma história aí de... Bom, história da força do cagaço real, isso, só pra finalizar com chave de ouro. Chave de bosta, né? Chave é literalmente. Chave cagada. Chave cagada. Tipo, mano, aconteceu o seguinte. História, a dona Leoa participa, tem um papel muito importante com ela, então vamos lá. Seguinte, estava eu indo, voltando de madrugada pra casa e tudo mais... E eu tava entrando na minha garagem com o carro. Não lembro se eu tava entrando ou saindo. Provavelmente eu estava entrando. E eu olhei pra garagem do vizinho. A luz do vizinho tava acesa e tudo mais. E no canto da casa, assim, do vizinho, bem na quina da casa, eu vi um moleque. Fez a Satanás, provavelmente. Um moleque parado, assim, bem no canto da casa. Bem no canto da casa. Eu falei assim, velho, pô, tá de madrugada, né? Só que eu acho que não é nada, porque assim, às vezes nossos pais, quando a gente era moleque, ficava até tarde, a gente ficava brincando. Uhum. E eu falei, pô, o moleque tá brincando de pique-esconde ou qualquer porra desse jeito. É, tá. 3 da manhã. Com assim. Quem? Essa é a questão. Ele tava sozinho. Ótimo. Beleza. Daí eu falei, ah, não, tudo bem, de moleque e tal, não achei nada de estranho e fui dormir. Tá. Daí passou um tempo, eu sem perceber e tal, passou tipo um mês. Estava saindo da minha casa de novo, assim, era de noite já, tipo umas 10 horas. E eu vi o mesmo moleque no mesmo canto. Aí... Não, certeza que ele devia estar, tipo, surrando alguma coisa, né? Você sair do carro, você tá surrando. Aí, beleza, eu vi o mesmo moleque. Daí eu já estranhei, eu falei, meu Deus do céu, Bernie, tem alguma coisa errada. Falei, às vezes o moleque tem algum problema, né? Alguma coisa assim. Ele gosta, sei lá. Eu acho que tem mais problemas. Às vezes ele gosta de ficar naquele canto, que ele se sente bem. Eu falei, beleza, tudo bem. Achei estranho, mas continuei a vida. Até o dia que, depois passou um tempo também, até o dia que eu fui buscar a Bia na casa dela. Isso já era de madrugada. E eu vi o mesmo moleque, no mesmo lugar, com a mesma roupa. Eu falei, fudeu. Basicamente, o pensamento. Assim, não, aí certeza que a primeira reação sua, se você soubesse da história do Rafael, era falar com a mulher doida lá, pra vir. Falar assim, não, ó, tem um espírito lá, conversa com ele lá pra ele ir embora. Beira da rua. Deixa que eu resolvo. Vai lá, você conversa com essas porras. Tira de lado. Falei, mano, aí fudeu, né? Dom Leo, tô com na mão aqui, tô vendo um moleque no canto da casa, não sei o que que é, se é um espírito, se é alguma coisa, não sei o que, vê se você consegue enxergar. E ela, não, beleza, vamos lá. E ela ia dormir em casa. Aí pegamos o carro, fomos até o vizinho e tudo mais. Paramos embaixo, assim, da casa e paramos bem de frente, assim, com o moleque. Dá pra enxergar o moleque. Ela falou assim, tô enxergando. Daí eu falei, meu Deus, ela também vê. Então, estou louco. Boneco, é real. É real, isso tá real. Acontecendo. Não tô maluco. É, meia notícia boa, não é só eu que vi. É, né? Não sou eu que tô amaldiçoado, apenas. Eu tô louco. Eu sou louco. Então, ela falou assim, não, tô vendo sim. E tá mexendo. Eu falei, eita. Falei, tá bom, tá mexendo. Tá correndo. É, você fudeu aí. Atropelava o bicho. Daí eu falei, não, eu não vou mexer, né? Sei lá que porra que é essa. Eu falei, vou guardar o carro e vamos entrar dentro da casa. Beleza, abri a garagem assim, entrei. Estacionei dentro da garagem. A hora que eu estava saindo, assim, eu tava com a perninha pra fora do carro, assim. Dona Leoa segurou no meu braço, olhou pra trás, virou pra mim e falou assim, ai meu Deus! Caramba, velho. Só deu tempo de eu voltar a perninha pra dentro, botar a cabeça entre as mãos e falar assim... Chorou. Velho, eu lacrimejei igual uma criança. Lacrimejou. Eu suei masculinamente pelos olhos, igual uma criança de 5 anos de idade. Eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida. O que, que eu pensei? Falei, o moleque tá atrás do carro. Vem buscar minha alma. Falei, mano, fudeu. Daí beleza, eu tava chorando, né? Daí eu escutei a dona Leoa dando risada. Eu falei, nossa, filha da puta do caralho. Fosse eu já tinha acabado o relacionamento naquela hora. Falei, que ódio, velho. Dando risada, rachando. Nossa, te trollou forte. Você tava pistola, mas tava feliz que não tinha um moleque, né? É, não, foi um mix de felicidade. Eu estava chorando, com medo, com raiva da dona Leoa e feliz por o moleque não estar atrás do carro. Ela podia ter soltado a seguinte pergunta. Você quer que eu te faça feliz e triste ao mesmo tempo? É. Cara, eu não tive coragem nem olhar o retrovisor. Eu jurava que o moleque tava atrás. Eu falei, pronto, vou ver o moleque do capeta. Satanás atrás do meu carro. Falei, ô mãe, então, aquela outra casa lá, tem algum moleque que fica, né, filho de alguém lá? Aí a mãe, não, filho, não tem ninguém não, é uma viúva, ela mora sozinha. Ah, muito bom, aí ficou viúva, legal a história, viu? Viúva, mora sozinha, com certeza. Ela é a bruxa! É. Porque eu falei, mãe, eu vi o moleque no canto da casa. Eu ia vir com o cu na mão, né, porque sabia que não tinha um moleque lá, então o que era aquilo que a gente tava vendo? Ela falou assim, não, menino, você é um sábio. Seu cunhado também viu esse boneco e se cagou inteiro. É um boneco, um manequim que fica parado no canto. Era o Ayrton Senna que tava lá. Esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.